Hoje no Coqueiro Parque Clube, tá daquele jeitinho, meu irmão, do chão e poderoso Bigodão! Dali Guerreiro! E agora eu quero saber só quem acredita em Deus, joga o bracinho pra cima aí! Joga o bracinho pra cima aí! Só quem acredita no Papai do Céu! E joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Assim, assim, eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Ei! 5, 4, 2, agora! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E o quê? E se o gordinho te pega, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos... Bora sacudir o coqueiro! Alô, Mel! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida, olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também caldinho pressão. Tá malho o beat, tá pra trás, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós tô no escurinho no banco do meu Camaro. Cadê a torcida do Paixão aí? E só a torcida do Papão, jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Torcida do Papão, na palma da mão. Cadê a torcida do Clube do Remo aí? Será que tem mais remista do que Paixão hoje no Coqueiro? Será que tem mais Paysandu do que remista hoje no Coqueiro? Quero ver! Bora ver qual é a maior torcida do Coqueiro hoje! Eu vou perguntar só uma vez, só uma vez! Cadê a torcida do Paysandu aí? Vem a torcida do Remo! 1, 2, 3! Jogando o Brasil! Eu vou pro Tuxaua, a festa começou! Eu vou pro Tuxaua, a festa começou! Eu vou pro Tuxaua, a festa começou! Eu vou pro Tuxaua, a festa começou! DJ Anderson! Todo mundo a ver, aqui no som Tuxaua, ele mexe com você! DJ! Ditando mundo a ver, Tuxaua, o guerreiro da galera, pode crer! Quero ver todo mundo! Agora quem é do guerreiro, levanta a mãozinha pra cima. Meu amigo Renan, Gabriel, do Lago Bigi, Valor Fortuna pra cima, meu irmão. Quem é do guerreiro, levanta a mãozinha. E a Nike vai. Mexe, mexe, GP. Comigo agitar. Cachorrão. Quem é do guerreiro, bora pra cima, meu irmão. Rua. Bora, biruta. Mexe, mexe, pode quem é do guerreiro, quem é do guerreiro, quem é do guerreiro. Joga a mãozinha pro ar. Quem é do guerreiro, guerreiro. Vem aí, tu cochucho! Mas um dia se passou. Meu amigo Thales, um abraço pra você, Thales! Sonhos com... Sulivado! É, corpo faz doer. Aí, Ju! Quando... Meu amigo Leozinho, bora pra cima, meu irmão! Que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, se me confunde, amor. Doce nega pra você, vai negar pro nosso amor. E agora só quem sabe cantar, vai cantar bem alto, meu irmão! Fala, Renan, no sindicato da Xirena. Yeah. É a pressão do gordinho, meu irmão. Te segura que já tá começando. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Banda Batidando Melody. Batidando Melody. Sucesso. Ia-me quando não merecer. Hoje sonhei. Você, preciso se acordar. Era tudo tão lindo pra eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Me imagina o pão, tudo é você. Eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Faça meu confundir, amor. Não se pega pra você. Girando, olha o índio! O do chão tá no setor! Oh! Bora do chão! Mutante a Nike! Alô, explosão! Blá, blá, blá. Alô, portão! Está a fim de me pegar. Lá vem ele de novo com esse blá blá blá. Vem aí, meus pirutas, pra cima! Vou te dar uma mordida. Qual é o problema? São dos cachorrões de Ipanema. Vou te dar uma mordida. Qual é o problema? Olha os cachorrões no duchão aí, meu irmão! Olha os pirutas, os pirutas! Tchá, tchá! Vai, vai! A pressão dos virutas aí, meu irmão. Passa o bolo, passa o bolo. Já tá tudo formado, somando. DJ Anderson. Com DJ Daniel, que comanda o show. Já tá tudo formado. Dali, guerreiro! Wagner! Renanzinho! Meu amigo por ali, Nelson também, cachorrões de Tupanema. Olha a Mandinha aí, a Mandinha. Patrick! Bora, Roberto, bora, bora, bora! Viviane Batidão. Vou te morder. Isso aqui é do chão, é coqueiro pra cima! Eu vou te sumir, mamão, vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te ouvir. Bora pra cima, guerreiro! Família Atitude, Eduardo Considerado, Leno. Um abraço pra vocês do Gordinho, meu irmão. Alô, Belly. Dali, DJ Anderson. Meu amigo Baixinho da Laje, fala Baixinho. Era o Baixinho, hein, rapaz? Luiz Coduro. Alô, Mudinho. E aí, meta? Qual é a parada? Onde fosse for. Fuxaua! Mas viver tão só, e entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando... Meu amigo Fabrício, o cara que comanda as mídias nas redes sociais. Se entregou. Um abraço pra você, viu, Fabrício? Tá em todas, tá conosco. Vai, Ney! Família Nike de Abaitetuba aqui do ladinho. E a família Explosão. Alô, Mutantes, bora pra cima, Roberto! Suzivaldo. Família, Elouro! Fortuna tá em todas também, viu, mano? Canta aí, ó! Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. tentação. Em Abaitetuba não tem pra ninguém, a gente chega. E essa aqui é do Guerreiro! De 100. A nossa festa é a gente que vai. Tem placáveis do rock, tá de boa, tá na paz. William Rodrigues. Por isso que as minas falam Xangon. Vai, DJ, aumenta o som. Rock doido é a gente que faz. Aqui no Puxau a nossa equipe é demais. Rock doido é a gente que faz. Tá tranquilo e favorável, nossa equipe é da paz. Rock doido é a gente que faz. Aqui no Puxau a nossa equipe é demais. Rock doido é a gente que faz. Tá tranquilo e favorável, nossa equipe é da paz. Rock, rock, os implacáveis do rock. Rock, rock, rock, os implacáveis do rock. Rock. Bora do chão, bora do chão, pra cima, meu irmão. Bora lei, bora lei, bora lei, bora lei, bora lei. Vou baixar o som, vou baixar o som aí. De onde é, de onde é? De onde é, de onde é? Aqui nessa festa que comanda é nós. Equipe Nike, o Speed Boy. Olha, parceiro JB, o Fernando Matheus, Ederson Bruno e a família sem mancada, sempre no Guerreiro. A nossa união incentiva o agito. Olha, parceiro Rodrigo, Rogério, equipe Gasparzinho de Moju, arremendando. Ó, Rogério! Pra todo o Brasil, sai da frente que o Tuxaua já invadiu. É nós, equipe Nike, os Bad Boys. É nós, equipe Nike, os Bad Boys. Solteiro hoje no Coqueiro Parque Clube, joga esse bracinho pra cima aí. Quem nunca traiu na vida, quem é sincero, quem nunca pulou a cerca aí. As mulheres sinceras aqui, então aí então. Só quem torce pro Flamengo dá um grito. E a torcida do Corinthians tá aí. Bota na pressão, gordinho. Bota na pressão, gordinho. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Alô, DJ, qual é a parada? Tchau. Thank you. Roberto, pra cima, Roberto! Eu quero ver você entrar no clima. Tá desviada, tá maluca essa menina. E de sainha vai descendo até o chão. Tá provocando essa mina, mulherão. Vou avisada, sou desse jeito. Me olho no espelho e vejo tudo perfeito. Meus birutas! Alô, família Explosão, bora pra cima! Ai, digidom, digidom, digidom. Ai, ai, digidom. E aí, Maga Digital, você, os mitos por ali também, detonando muito gelo, meu irmão! Ai, ai. Bora que rock doido! DJ Anderson considerado. Ai, ai, digidom. Bora, biruta, pra cima! Família, mutantes e equipe moral. Vamos, avante! Família, e aí, Neida Nag, fala baixo aí, meu irmão! DJ Daniel, o Digidon, junto com o Somarás, tá muito... DJ Anderson, Digidon, Digidon, Digidon, ai, ai, Digidon, Digidon, Digidon, família, mutantes, e equipe moral, pode ir! Para tudo, louro! Bora, louro! Bora, louro! Para, para, para! Sente a pressão! É o trio? Isso mesmo! É o trio? Meio desguiado, Fabinho! Meio despintado e meio diferente com a equipe Fortuna! E a Zine, o realista! Com as três equipes! E o Geone também por aqui, só na Magno do Xela! São capetinhas da GDF! DJ Daniel, um guerreiro do Xela! Com as garotinhas da Fortuna na parada! Faz o X! Alô, GP, bora careca, meu irmão! E a portal vai curtir com seu DJ Anderson. Vai curtir com seu Moraes. E a portal vai curtir com seu Moraes. E é o Matheus Moraes, meia da MTS Design. O carinha que faz os flash do Tuxaua. Obrigado, Matheus, obrigado de coração, viu, maninho? Bora, Ney, bora pra cima, bora, Ney. Eu quero mexer, mexer, mexer. Você da minha explosão tá na área, meu irmão! Explode, explode! Explode, explode! Do Xaua! Explode, explode! Do Xaua! Explode, explode! E a explosão! Os moleques. hoje vão ficar doidão. A família. Ei, família Gaspar, por aqui detonando. Os moleque vão chegando. Um abraço pra minha família Gaspar, em Maracá. A família explosão. Meu amigo também, Renan, do sindicato da DX por ali. Aí, lá, filho! Explode, explode. Explode, explode. Explode, explode. Explode, explode. Família Explosão. Eu sou da família Explosão. Eu sou da família Explosão. Eu sou da família Explosão. Viviane, batidão. Perereca, Leozinha. Perereca, perereca, perereca, perereca. Toda a família, tô chegando de Marituba, curtindo do chão, abraço! Olha quem tá vindo ali. Meu amigo Rogério, hoje é a família do Batista, agora aqui no do chão. Um abraço! E aí, seu Crazy? Foca as meninas pra sentar. Puta, putaria vai rolar. Puta, putaria vai rolar. Puta, putaria vai rolar. Puta, putaria vai rolar. Eu vou sentar no seu, eu vou sentar no dele. Eu vou sentar no seu, eu vou sentar no dele. Não adianta negar, porque eu sei que você mete. Fica, sobe, senta no moleque. Fica, sobe, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no moleque. Joga o bracinho pra cima! Toma, bicoda, toma, bicoda, toma, toma, toma, toma, toma, bicoda, toma, bicoda. Uma bicada, hein, mamute? Toma, toma. Não mais é nós no Caripi Prime, viu? Fica uma bazuca, bom, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma... E toda a família trinca! Briga, mas não quebra. Meu amigo Biruto, Seco Metralha, toda a galera, um abraço pra vocês aí, obrigado. Águia pra virar aqui no Guerreiro. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do Águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop Live no comando, minha águia dá o gritinho. Ela diz: mas é. Fala, meu parceiro Diego! E não desejo. Diego da Espedo por ali também. Por isso, meu parceiro Enoque, toda a galera. Olha o Souza Cruz aí. Então vamos acabar. Vamos. Gisele e Rosane da família Atrevidos na Vila. Chino. Um beijo do Gordinho pra vocês. Obrigado pelo carinho. É, não diz. Não, não vai mudar nada. Não, por isso vem cá e procurar alguém. O guerreiro da galera. E pra não piorar isso. Tchau. Fala, meu parceiro Wagner. Só estamos. Nelson e cachorros aí, Amandinha. Dinha vem agora, viu, Nelson? Ei, oh. O tempo da tribo da pressão. Meu irmão, ou melhor, nas capetinhas. Banda AR15. Anderson considerado. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. E aí, Renan? Vou ficar maluco. Sindicato da DX, hein? Ficar maluco, sem você, amor. Tuxaua! Tá perdido, baby, amor. Oh. Próximo sábado, Tuxaua em Abaetetuba. Teu homem confessa. Vai ser a estreia do DJ Anderson por lá, já sabe que é bagulho doido. Lá no Tietê. Domingo vai ser de volta aqui no Coqueiro Parque Clube. Tuxaua e Poderoso Bigodão. Cerveja um real, a festa toda, meu irmão. Olha o Leguinho, o cara doido! Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. E mais uma! Tantos sorrisos por aí, você querendo me. Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. E é mais uma cervejada da JR Eventos. Domingo que vem, dia 17. E quando é a JR Eventos, meu irmão, não tem papo furado. É do começo até o fim, um real. Diz que pensa tanto em mim. Tá meu amigo Reginaldo, valeu meus Bragancinhos! Aqui no Tuxá, um abraço pra vocês, valeu! Você, tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Meu amigo Seu Cris, pra cima, Seu Cris! E aí? O que é que a gente vai Tuxá. Fazer? Aí, Silvana? Avisa. Cadê o Tutu, hein? Se você quer, eu também. DJ Renato, um abraço, DJ! Você! Olha o bigodão aí, ó! Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Do tempo, vai! Você me perdeu e agora chora. Vocês! Tá bonito, toca uma sequência dessa agora, bora! Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Tuxaua, o guerreiro da galera! Manda, fruto da terra. Meu amigo Pascoal do Gugibra ali, o cara de pizza. Raimundinho, meu irmão. Raimundinho. Fala, Romani. Vamos pra cima, Romani. E aí, manga? Aí, Robinho. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu coração. Quem dá maior valor nessa sequência é meu amigo Bigodão. Vai, Bigodão! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Não pense que vou ficar sozinha. Triste e solitária, implorando seu carinho. Já te esqueci, não quero... Meu amigo Pato Laço dos Chapegas, por aí. Isso! Um abraço! Estou cansada de sofrer. Olha a bala na van! Nessa balada eu vou curtir dançar junto com... Desse tempo, tu lembra ainda, Su? Apaixonada com essa equipe, curtindo o som. Lembra do periquitinho, né? Sou que é um show. Nessa balada eu vou curtir dançar junto com o campeão, eu vou me apaixonar. Com essa equipe, curtindo o som, eu vou junto com o JC, eu sou que é um show. Sindicato da DX, começa aqui, maninho! Agora! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Como é que é? Agora que cresci, vou... Vai, turu! Para de olhar. Olha o cara de estrutura! Pra você não... Oi, Louro! Fabinho! Vamos, bora, neguinho! É, tudo muda. Isso se vale. Muda. Dei a volta por cima. 30 minutos pra cima! Bora, careca! Bora! Essa começou aqui, meu irmão! No coqueiro! Lembra aí, ó! Mais uma vez eu estou aqui pra lhe mostrar todo o meu sentimento, pra lhe falar dos momentos bonitos do tempo em que você me amou. Oh, tudo até parece impossível, mas do seu lado tudo fica melhor. Sei que você lê. Leozinho, Hudson, careca! Alô, tio Elson! Silvana e a Anne. Nunca mais se fazer sofrer. Preste atenção, pois o meu coração só quer. Segura aí, ó. Me digo dessa vez, não, não, não, não, não. Dessa vez eu vou te fazer feliz, feliz. Toda a equipe tribo da GP de Barca Arena. Eu vou dizer, dizer, dizer, sou louca por você. Você é você, tô no tribo som. O DJ Anderson, DJ Thiago. Me digo dessa vez, não, não, não, não, não. Sabe, vai cantar bem alto pra escutar lá em Barca Arena. Dessa vez você não vai escapar. Canta aí! E o quê? Tá bonito demais, tá bonito. Meu amigo Renan do Sindicato da DX, fala qual é teu som pra galera aí. Show! Ele falou, olha isso, agora eu virei índio. Tá ele por ali, a Jaque da Vila. Minha amiga Jaque, o amigo Renan, o Kito, tá toda a galera. Detonando muito gelo hoje, aqui no Coqueiro. Bora pra cima, guerreiro! Não para não, não para não, não para não. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Para a fortuna! Tento te esquecer. E a explosão, hein? Me faz lembrar. Cadê a portal? Que algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Vai, Mundinho! Quando parece que esqueço, encontro as... Fora meus birutas! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Família Gaspar aqui do Landini. Valeu, lá também, as maluquinhas, Natália, Vanusa, a GDF, a nossa Sabrina. Bora, Mamute! É o meu amigo Maicon Mamute, meu irmão. Essa é do guerreiro. Tu chaua! Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer. Meu amigo Caio, no meio do cachorro, dos cachorrões. Vai, Caio! Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda. Esta é mais uma marca, esta é mais uma marca. Banda Os Brothers, Banda Os Brothers, a maior referência em melody. vai cantar, meu irmão! Eu não vou ficar aqui vendo a gente se perder. Eu não posso admitir que um de nós tem que sofrer. Você errou, não vou negar, mas entenda, por favor. Vou dar uma chance em nome do amor. E aí, GDF, pra cima, senhor! Sai de mim, sobre que me dá o castigo, porque eu sei que foi infiel. Eu tô pedindo desculpa porque não cumpriu o papel. Desesperada, quem tá apaixonado vai cantar o gogó, meu irmão. Vida, me dá mais uma chance em minha vida. Não me abandone, amor, ainda. Tô tão envergonhada do que eu fiz. Por nada. Família Joyce, a Sidlene, a primeiríssima do Márcio. Você é minha. Fala, Márcio! Nada. Bora pra cima, maninho. Você é feliz. Vida, me dá mais uma chance em minha vida. Não me abandone, amor, ainda. Tô tão envergonhada do que eu fiz. Por nada, eu vou deixar de amar você por nada. Você é minha luz e minha estrada. Eu vou lutar pra te fazer feliz. Eu não vou ficar aqui vendo a gente se perder. Eu não posso admitir que um de nós tem que sofrer. Você errou, não vou negar, mas entenda, por favor. Vou dar uma chance em nome do amor. Sai de mim, sobrequedo, me dá o castigo, porque eu sei que fui infiel. Eu tô pedindo desculpa porque não cumpri o papel. Desesperada, arrependida. Tuxaua. Simplesmente o guerreiro da galera. Bora, Tuxaua. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui. Por favor. Apaga, apaga a luz. Essa luz aqui, isso. Isso. Quem gosta de fazer fumaça. Acende o celular, acende o isqueiro, bora endoidar o bagulho no coqueiro, meu irmão. Woman, subtech and we saw, we don't say. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say. Woman, to be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode, hey. Ai, rapaziada. Só os usuários. Every day. Canta comigo agora. E agora, de agora, vai pra cima, meu irmão. Vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Quero. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Olha o show da iluminação aí, ó. Tuxaua. Que doideira me deu maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vem ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim... E essa aqui tem que tocar de novo pra sair no CD ao vivo, porque é o sucesso do momento. Quem gostar, pode gritar. Tchá, tchá, uá! Bora do chão, meu irmão! Dali, guerreiro! Pista desconsiderando o negão. Pista desconsiderando o negão. O macho é. Cabeça de gelo. Negão é cabeça de gelo. Esse pista desconsiderando o negão. Esse pista. Tropa do Hélio, um abraço! Até o Eric, o Tica Hernandes. Adriano, o casal Erito. E a Gabriela curtindo o guerreiro, meu irmão! Curvar. Meu amigo Smith, o Brali. Eu vim pra... Ele, o Manga. Fala, família Explosão. Eu não vim pra me curvar. Leila, nas maluquinhas, Vanusa, GDF. Aí, Natália, no Sabrina. Fogo na Babilônia. Bora, Fabinho. Fogo na Babilônia. Bora, Fabinho. Fogo na Babilônia. Tudo fogo na Babilônia. E agora... só quem gosta de putaria e joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Vai começar a putaria. Nesse exato momento não existe mais brabo na casa. Cadê as mulheres sinceras, as mulheres que nunca traíram na vida aí, meu irmão? Gostosas, a festa é de vocês, hein? Rapaziada, deixa as meninas, por favor. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo estilo, meninas com vocês. Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Fabrício Guedes. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Ai, que delícia, vai. Senta, senta, senta. Oi. Meu amigo Natan na baixada, bora bigodão pra cima, meu irmão. O que foi? E a pretinha tá aqui, tá? A pretinha tá aqui, tá? Foi ela tá aqui, tá? Foi ela tá aqui, tá? Bora Silvana, vai. Vamos assim. Vamos que vamos assim. Valeu, rapaziada, pela consideração. Um beijinho nas meninas. Um forte abraço nos irmãos. Quero ver geral. Agulha desse jeito, geral pode acreditar. E o senhor é meu pastor. Isso sim aqui é fé, meu irmão. Isso sim que é devoção. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Só pra quem é macho de verdade, Fabrício, bora. Obrigado que eu sou muito louco, todo mundo sabe que eu não... Bora ver se tem macho de verdade no coquinho. Que bom, curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Não veio macho pra cá, só veio mulher hoje, véi. Cadê o grito das mulheres? E o grito da macharada. Mais uma chance, vai. Pode ser alto, baixinha, magra, gorda, branca, mas preta. Homem de verdade gosta mesmo de... Eita. Cadê a torcida do Paysandu aí? Joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Joga, joga, mano. Quem torce pro papão, o legenda sai do chão. Levante a mão, bate palma, torcida do papão. Levante a mão. Pra ver qual é a maior torcida no coqueiro, quero ver. Eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito o meu time apaixonado. Nós somos da terror, a maior do Maneirão. E quem for paisando, eu quero ver sair do chão. Sai do chão, sai do chão. Sai do chão, sai do chão. E quem for do Remo faz barulho. Cadê a torcida do Leão aí? Balança aqui, bancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém. Nosso... Vou baixar o som, vou baixar o som. Dentro do Bahia, não, Mangueirão ou Chico. Quero ver. Eu sou da Rebolsada, sou Remo. Vem aí. Bom dia. Pode ser mais alto, pode ser mais alto, galera do Leão! Oh, yeah. Come, come. Sai! Moça da chapa quente! Sai! Sai da frente! Sai que a remoçada é chapa quente! Quem tá feliz dá um grito! Eu só quero é ser feliz! É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus! Vem Deus! DJ! Porra, coqueiro! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz. Logo mais hoje, domingo, tem DJ Anderson no Caripi, meu irmão. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí, ó. Só quem acredita em Deus, deixa esse bracinho lá em cima. Deixa esse bracinho lá em cima. Joga pro lado e pro outro. Pro lado, pro lado, pro lado. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake, patty cake. Hit no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. God damn it. Your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle. E agora só quem é vida louca, deixa esse bracinho lá em cima. Joga o bracinho, bracinho, bracinho, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Só quem é vida louca, quem é vida louca, quero ver, vai. Esse é Tuxão, meu irmão. Te liga só. Acharam que eu estava derrotado. Vocês. Eu voltei. Tô aqui, se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Se não embaça, vira, desanda. Vejo vários irmãos tão no baque. O barato é feio, nem pior que o crack. Que ata todo dia, cabo branco na mão. Encontrar a morte é um dois ladrão. Mas um pilantra. É rock doido, Maurinho Tuxala no Coqueiro Park Clube, meu irmão. Tuxau! A tribo toda se prepara. Se prepara. Pra chegada do novo Tuxala. Todos irão se surpreender. Estrutura sonora, luxo, beleza e um designer incomparável. E o show que vai sacudir a tribo. Aguarde.